Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria agradecer àqueles que colaboraram para resolver a nossa emergência no American Institute. Eu não sei se ainda vamos precisar de alguma ajuda nesse sentido, mas essas primeiras declarações que enviaram já foram bastante úteis. Também tem aqui alguns avisos, que são os seguintes. Primeiro, que de 30 de setembro a 5 de outubro eu vou proferir aqui em Colonial Heights o curso Sociologia da Filosofia, e aqueles que estiverem interessados em se hospedar na casa da professora Margarita Nós, por favor, escrevam para Flávio Caetano com dois N's @gmail.com. Em umas semanas do nosso curso, haverá um breve curso de inglês com a professora Margarita, com base num texto que será escolhido por mim, naturalmente um texto que seja pertinente ao curso que eu darei na semana seguinte. Isso será então de 23 a 27 de setembro, e contás para isso o mesmo e-mail, Flávio Caetano com dois N's @gmail.com. Também quero anunciar aqui o lançamento pela editora Ecclesiae do livro A Presença Real e os Milagres Eucarísticos do Monsenhor de Ségur, autor daquele livrinho espetacular sobre o inferno que a editora Ecclesiae já editou algum tempo atrás. Então, nós temos aí esse texto sobre René Guénon, mas antes de entrar nele, eu quero ler aqui um artiguinho que eu escrevi, que eu nem mandei ainda para o Diário do Comércio, mas que é muito pertinente àquilo tudo que nós estamos fazendo aqui. Eu só vou ler, vamos dizer, com comentários mínimos, né? E o artigo chama-se Alguém e Ninguém. Tentando justificar a ausência de escritores liberais e conservadores na Festa Literária Internacional de Paraty, FLIP, assim se pronunciaram seus mais destacados representantes. Miguel Conde, curador, aspas, não acho que escritores associados à direita sejam numerosos, tenho até dificuldade de pensar em nomes, fecha aspas. Sérgio Miceli, membro da principal mesa de debates, aspas, bons pensadores à direita são peça rara no país, fecha aspas. Milton Hatum, conferencista encarregado da palestra de abertura, aspas, a maioria dos escritores no Brasil é de esquerda. De escritor importante no Brasil, não me lembro de nenhum de direita, fecha aspas. Dada a relevância dos personagens, não creio exagerar ao supor que suas opiniões e seu nível de cultura exemplificam a média dos participantes, excetuada a hipótese hedionda mais plausível de que ela vá daí para baixo. Nesse sentido, a FLIP é a mais espetacular amostra viva da completa destruição da alta cultura no país, substituída pela tagarelice autopromocional de usurpadores e carreiristas ineptos, barbaramente incultos e infinitamente presunçosos, cuja sobrevivência no cenário intelectual só se deve a três fatores. Primeiro, proteção governamental. Segundo, interbadalação mafiosa. Três, implacável, sistemática e preventiva exclusão dos adversários reais e possíveis. O fator 3 vem sendo aplicado neste país com tal perseverança que acabou por moldar a cabeça dos seus próprios praticantes. Primeiro, eles se recusam a falar de um autor, depois concluem, do seu próprio silêncio, que ele não existe mesmo. A regra áurea que seguem no seu grotesco arremedo de vida intelectual é o argumentum ad ignorantiam, que reza assim, aspas, tudo aquilo que eu não sei ou que esqueci é inexistente, nulo ou irrelevante, fecha aspas. Os três citados mostraram mais ignorância da cultura brasileira do que se poderia tolerar, mas não aprovar, em alunos de ginásio. Não vou discutir com esses palhaços. Vou fornecer ao leitor um breve mostruário daquilo que eles, tomando a sua própria ignorância como medida da realidade, dizem ser inexistente ou quase. Eis aqui alguns escritores e outros intelectuais brasileiros de ontem e de hoje, todos de primeiríssima ordem e mais que consagrados, muitos internacionalmente, tidos como de direita, seja por eles próprios, seja pelo consenso da esquerda. Afonso Descagnol, Toné, Alberto Oliva, Ângelo Monteiro, Antônio Olinto, Antônio Paim, Arthur César Ferreira Reis, Augusto Frederico Schmidt, Bruno Garchagen, Carlos Lacerda, Cornélio Pena, Demétrio Magnoli, Denis Rosenfield, Dora Ferreira da Silva, Eduardo Janeta Fonseca, Eduardo Prado, Gilberto de Melo Kujawski, Gilberto Freire, Gustavo Corsão, Heitor de Paula, Heraldo Barbuí, Irineu Strenger, Ives Gandra da Silva Martins, João Camilo de Oliveira Torres, João de Escantimburgo, Joaquim Nabuco, Jorge Caldeira, José Américo de Almeida, José Guilherme Melchior, José Oswaldo de Meira Pena, Júlio de Mesquita Filho, Leonardo Prota, Leonel Franca Padre, Lúcio Cardoso, Luiz Viana Filho, Luiz Felipe Pondé, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Maria do Carmo Tavares de Miranda, Mário Ferreira dos Santos, Mário Guerreiro, Mário Vieira de Melo, Maurílio Penido Padre, Miguel Reale, Milton Campos, Nelson Rodrigues, Nicolas Boer, Otávio de Faria, Oliveira Lima, Oliveira Viana, Otto Maria Carpo, primeira fase, Paulo Francis, segunda fase, Paulo Mercadante, Paulo Ricardo Azevedo, Padre, Percival Pudina, Plínio Barreto, Reinaldo Azevedo, Renato Ciro Tcherna, Ricardo Vélez Rodrigues, Roberto Campos, Roberto Fentes Júnior, Rodrigo Gurgel, Romano Galef, Rock Spencer Maciel de Barros, Rui Barbosa, Vicente Ferreira da Silva, Willem Flusser e Wilson Martins. Faço a lista de improviso e de memória, porque tenho alguma e estudei. Os homenzinhos da Flip não sabem nada, não são intelectuais, exceto no sentido muito elástico e gramsciano do termo, isto é, agentes de organizações de esquerda, encarregados de ocupar espaços na mídia, nas universidades e no movimento editorial, e ali abrir vagas para seus parceiros de militância, vetando o acesso de candidatos politicamente indesejáveis. O establishment esquerdista recompensa-os generosamente, ao ponto de induzi-los à ilusão de que são mesmo, como diria Léon Blois, aquilo que se convencionou chamar de alguém, e de que tudo mais é um vasto ninguém. Mais que um simples escândalo literário e editorial, a Flip deste ano é um crime de malversação de dinheiro público do governo do Estado do Rio de Janeiro, da Embratel, da Petrobras e da Eletrobras. Pessoas que desconhecem a cultura brasileira não têm nenhum direito de representá-la e de ser subsidiadas para isso pelos já tão espoliados e exaustos contribuintes. A Flip não é um acontecimento da esfera intelectual, é só mais um episódio banal da corrupção avassaladora que tomou conta deste país. No fim do artigo eu coloco uma notinha. Assinalo aqui de passagem e com imensa tristeza o recente falecimento de um queridíssimo amigo, o escritor e filósofo Paulo Mercadante, uma das inteligências mais lúcidas e produtivas que este país já conheceu e que hoje desconhece graças aos micéles, ratuns e condes. Comunista na juventude, Paulo rompeu com o partido após a denúncia dos crimes de Stalin por Nikita Khrushchev em 1956 e formou com Antônio Paim e outros o núcleo do que viria a ser a corrente liberal do pensamento brasileiro nas décadas seguintes. Paulo Mercadante foi o homem mais gentil, bondoso e generoso que conheci, além de autor de pelo menos um clássico indiscutível, A Consciência Conservadora no Brasil, e de notáveis ensaios filosóficos que pairam léguas acima das cabecinhas da Flip. Você vê que a coisa já chegou realmente a ser um nível da criminalidade pura e simples. E é justamente para corrigir isso que nós estamos aqui, vamos dizer, nos preparando. Eu tenho pedido que vocês não participem de debates, não publiquem muita coisa, mantenham mais ou menos discreto, para ter a certeza de que quando publicar alguma coisa será algo de sólido e infinitamente superior a esta porcariada que esses micéles e atuns estão fazendo, né? Então, a coisa chegou num ponto do absolutamente intolerável, intolerável. Essa gente tem que ser varrida da vida intelectual, não pelos métodos que eles usam, que é método de boicote, de sonegar emprego, sonegar publicação, de fazer cortina de silêncio, mas pelo método da sua total desmoralização pública. Não desmoralização ideológica, mas desmoralização por inépcia. Porque o sujeito não disse assim, eu sou contra escritores de direita. Eu falei, disse, não, escritores de direita não existem. Pensadores de direita no Brasil são raríssimos. Eu, como raríssimos? Os melhores são a maioria. Agora, pode, assim, o proletariado, né, a ralé universitária, pode ser realmente de esquerda, como de fato é. Tá certo? Mas eles não podem julgar a história cultural do Brasil por si mesmos. Bastava abrir qualquer história literária do Brasil. Bastava abrir, por exemplo, o livro do Wilson Martins, História da Inteligência Brasileira, você vai ver quem são essas pessoas. Tá certo? Ou bastava dar uma procurada, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras, a lista dos acadêmicos de todos os tempos. Tá certo? Ou, vamos dizer, a lista, você quer ser intelectual de direito, então você procura a história da UDN, por exemplo. Né? E você vai lá ver, por exemplo, nomes como Zé Américo de Almeida, que é um clássico modernismo nordestino, tá certo? E o Gilberto Freire, que é outro clássico do modernismo nordestino, e assim, gente que não acaba mais. Quando, na verdade, o maior poeta que o Brasil já teve, como Manuel Bandeira, era nitidamente conservador e anticomunista. Como é que você vai dizer? Não sei, não lembro de nada. O que que é isto? Quer dizer, eu não estou questionando os camaradas do ponto de vista político. Eu não estou dizendo, ah, eles fizeram hegemonia esquerdista. Não. Talvez eles nem tenham tido a intenção de, neste evento, fazer uma hegemonia esquerdista. É que eles não conhecem mesmo. Eles acham piamente que aquilo que eles não conhecem não existe. Então, isso é uma prova de inépcia. Hein? E se o senhor dá esta prova de inépcia, então ele receber dinheiro para ocupar esse cargo, receber esse dinheiro para encabeçar esta festa literária, é desvio de dinheiro público. O sujeito tem que ser tirado de lá a pontapés. Tá certo? E é justamente para isso que eu estou aqui treinando vocês, para que vocês amanhã ou depois ocupem os lugares desses canalhas. Isso não pode continuar assim. Chegou no ponto da total calamidade. Você viu algumas pessoas que estavam lá até discutiam a coisa, mas discutiam do ponto de vista ideológico. Ah, os conservadores também têm que ser representados. Mas escuta, mas você está discutindo com pessoas que não sabem que os conservadores existem. É? Então como é que eles vão convidar pessoas que eles desconhecem? Se eles desconhecem até historicamente. O Milton Ratum chega até a dizer assim, ah, dizem que o Nelson Rodrigues era de direita, mas eu não acredito, porque durante a ditadura militar ele se esforçou para libertar presos políticos. Meu Deus do céu, metade da direita se esforçou para isso. Você não conhece o Heráclito Sobral Pinto? Conservador católico, daquele que assistia à missa, confessava e comungava todo dia, e que odiava comunista e vivia tirando comunista da cadeia, né? Então, não conhece a história do Gilberto Freire, né? Que deu abrigo a comunista fugido no Instituto Joaquim Nabuco? A direita fez isso o tempo todo. Então, vocês é que não fazem. Me cite um caso de direitista perseguido que foi protegido pela esquerda. Isto nunca acontece. Agora, vocês, esses filhos da puta, entendeu? Desculpe, eu não. Palavrão é só para o troll speak, aqui eu devia poupá-los, mas tem hora que não dá para segurar, né? Então, quanto a esses camaradas, eles nunca, nunca têm um olhar de humanidade para ninguém que seja seu inimigo político. O inimigo político para eles é coisificado, é uma coisa, é um monstro, tá certo? Eles não leem, não querem saber, não querem ouvir, porque daí você vai ter que dar estatuto de humanidade, né? Então, o Nelson Rodrigues não apenas era um homem da direita, como se dizia claramente isso, era francamente anticomunista, e até o sujeito que ele se esforçou para tirar da cadeira era um parente dele, né? Então, ainda teve muita gente que se esforçou para proteger comunista fugido naquela época. O Antônio Olinto, pô, que vivia abrigando os caras na embaixada do Brasil na Inglaterra, arriscando o seu próprio emprego ali, está entendendo? Depois os caras cuspiram na reputação dele quando ele voltou ao Brasil. Antônio Olinto, que é um homem cujos livros são traduzidos em 32 línguas, é um clássico universal, meu Deus do céu. É? E é claro que eu botei aqui só aqueles que eu me lembrava na hora, mas tem um monte de nome que eu esqueci. Na hora que eu estava fazendo a lista, até tinha esquecido do Gustavo Corsão, vê se pode. É? Foi a Rochelle que me lembrou agora. Então, isso é uma coisa absolutamente intolerável. Se ele dissesse, olha, nós excluímos mesmo que nós somos tudo comunistas, nós não queremos aqui esses reacionários, seria mais digno do que esta exibição de ignorância. Porque eles têm o direito a ter a sua tomada de posição, se bem que não têm o direito de gastar o dinheiro público para fazer discriminação ideológica. Mas seria menos grave do que esta confissão de ignorância, que justifica, eu acho, medidas judiciais. Aqui não é mais questão de debate intelectual. Não fala, não, isso aí é crime, meu Deus do céu. Vocês estão nomeando as pessoas mais ignorantes para representar a cultura brasileira. Isso é fraude, evidentemente, né? Muito bem. Dito isto, passamos aqui ao texto sobre o René Guénon, que, de uma maneira longínqua e indireta, deve contribuir também, de algum modo, para a compreensão da situação mundial e brasileira. Antes de lê-lo, também eu queria dar uma certa retaguarda, coisa. Eu, ao longo da minha vida, eu fui participando de um modo ou de outro de vários movimentos sociais e culturais que marcavam, de algum modo, né, a época e que mostravam, então, o leque de alternativas que existia. Então, evidentemente, eu passei pela esquerda, pela militância comunista, passei, vamos dizer, por uma fase de muito interesse na psicanálise, não apenas lendo, mas me submetendo pessoalmente à análise, pelo menos para saber como é que é. Eu fiz umas 8 durante algum tempo, nenhuma serviu para nada, mas serviu para fins de cultura geral. É que nem o curso de teatro que eu fiz com o Eugênio Kuznet, que ele me achava o pior aluno. Eu disse, não, não se preocupe, que eu não quero ser ator, é só para cultura geral. Psicanálise também, eu não queria ser psicanalista, só queria saber como é que era. E depois veio todo aquele movimento da nova era, esoterismo, ocultismo, astrologia, alquimia, essa coisa toda. Tá certo? Depois, houve um período em que eu me aprofundei na questão do Islã e das doutrinas ditas tradicionalistas, René Guénon, etc, etc, etc. E à medida que ia passando por essas coisas, eu sempre entrava nisso com um intuito experimental. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, mas eu vou me abrir a esta influência, porque eu não tenho medo de ser contaminado, eu não sou uma alminha pura que tem que viver numa redoma, né, e dizer, não, eu não quero nem de longe contato com o erro. Fala, nós já estamos, quem sai na chuva para se molhar, hoje todo mundo está exposto ao erro, até o pessoal que está no Vaticano, está dentro do mosteiro, está exposto ao erro lá dentro. Não adianta, então, eu ter essa atitude de preservação. Eu tenho que entrar e me deixar influenciar honestamente para que, se houver alguma coisa errada, não seja culpa minha, porque eu que executei ou interpretei a coisa errada, mas que o erro venha fazer da sua própria origem. Então, entrei assim de coração aberto, mas resguardando a possibilidade de que aquilo tudo pudesse estar errado ou ser limitado e de que tivesse que ser superado mais dia, menos dia. Passei por todas essas exatamente com este espírito. Então, mesmo quando não acreditava muito, aceitava, né, no espírito do que dizia Leibniz, que ele concordava com tudo que ele lia. Eu falei, bom, então eu vou concordar com tudo que os caras estão ensinando. E se for errado, veremos no devido tempo o erro que apareça por si, sem que eu fique escarafunchando para buscá-lo. E todas essas experiências foram, então, libertações. E libertações não traumáticas. Não é aquele negócio do sujeito que entra no negócio, aposta, né, tudo que ele tem ali, e depois ele se desilude, e diz, ah, meu mundo caiu, e fica, né, revoltado, indignado e com ódio. Não, não foi nada disso. Tudo isso foi tranquilo. Falou, eu entrei porque eu quis, eu queria saber como é que é. Eu queimei as pontas dos dedos, falei, bom, mas que a curiosidade matou o gato, né? Então, eu queria saber e paguei o preço para saber, tá certo? Então, não estou acusando ninguém, não estou bravo com ninguém. Só que eu vou tentar depois explicar essas minhas experiências, contá-las, tá certo? De uma maneira analítica e crítica, tá certo? Sem má vontade, sem ódio nem coisa nenhuma. Para quê? Para abreviar o tempo de experiência de outras pessoas que venham depois. Então isso quer dizer, coisa que para mim levaram 30 e tantos anos para aprender, para vocês pode levar 3, tá certo? E se quiserem até se submeter à experiência, bom, já vão se submeter, vocês não vão mais à mão livre, vocês já estão com régua e compasso, então a coisa vai dar menos trabalho, evidentemente, e trazer menos riscos, porque em cada uma dessas experiências, claro, eu arrisquei meu equilíbrio, a minha saúde mental, meu bolso, e em alguns casos até minha vida, né? Então, mas, como diria o Jânio Quadros, filo porque aquilo, eu queria realmente saber, tá certo? E paguei o preço e não estou reclamando absolutamente nada. Então, eu me lembro, por exemplo, de um cidadão que passou pela organização do Fritjof Schoen, que já estava nos Estados Unidos naquela época, e teve um problema lá dentro. Depois eu soube que ele estava tendo um caso com uma das esposas do Fon e foi expulso da organização e saiu revoltadíssimo e virou marxista e começou a interpretar tudo aquilo como fascismo. E ele passou lá em casa para pedir a minha adesão no movimento contra o Fon e felizmente eu não estava em casa porque eu tê-lo ia mandado tomar naquele lugar. Eu digo, olha, eu não fiz nenhuma patifaria com o Fritz Waffron, mas ele fez uma comigo e muito feia. E mesmo assim eu tenho menos raiva dele do que você tem. É aquele famoso ditado, nós perdoamos aquelas pessoas que nos prejudicam, mas nós não perdoamos aqueles a quem nós prejudicamos. Então era um caso, vamos dizer, de ressentimento doentio, maligno, malicioso. Esse cara continua depois espalhando coisas pela internet. Foi ele que começou aquela história de que o Schuon sofreu uma acusação de pedofilia e fizeram, quando o cara tinha 80 anos, fizeram lá um processo, contra o processo, evidentemente não deu nada. E curiosamente, logo depois, a turma do Schuon intentou um processo contra mim, o qual também não deu nada. Para mim, tudo isso tem um efeito cômico, na verdade, né? Na hora você fica até assustado, mas depois você começa a rir daquela coisa. E, sobretudo, isso é o preço de você aprender quais são as correntes profundas que estão moldando a história contemporânea. Quer dizer, se você fica acompanhando só o noticiário no jornal, ou você vai só pelos livros, você não fica sabendo as coisas. Tem coisas que você tem que ir lá e ver in loco, conhecer as pessoas, perguntar, saber quem são, saber onde querem chegar. E tudo isto, como diz em latim, sine ira et studio, quer dizer, sem ódio e nem escudo para se defender, né? Você sempre pedindo para Deus te guiar, para te mostrar a verdade no instante devido que você estiver preparado para ela, mas sem medo de você se contaminar no erro, que é a única maneira de compreendê-lo e poder fazer a sua crítica em profundidade. Quando você vê, né, Santo Tomás de Aquino, a atenção, né, vamos dizer, o respeito quase devoto com que ele leu Averroes durante anos, para depois desmentir tudo que Averroes tinha dito, ele não teve medo de se contaminar. Ele disse: ah, que vou ler um livro de um cara. Ah, o cara é herético, não vou ler. Ele nunca fez isso, ele não era um idiota. Né? Agora, sobretudo hoje, quando, vamos dizer, tudo quanto é tipo de erro está disseminado por toda parte, não, você não pode se fazer de alminha pura e santa que não deve se contaminar. Né? Então, tem gente aí que adverte os outros com relação à minha obra. Ah, não vá lá porque ele é herético, ele é agnóstico, ele é comunista, ele é nazista, ele é não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ah, não vou chegar perto. Então, não chega perto e, como não leu, fica odiando, evidentemente, né? Então, eu acho engraçado como os caras dizem assim: não, ele não tolera nenhuma ideia diferente. Eu digo: mas escuta, mas eu não estou discutindo as ideias. Se eu as estou discutindo, quer dizer que eu me abri a elas, eu conheci e estou discutindo. Quer dizer que discutir uma ideia, ser intolerante a ela, agora, você tapar a boca do sujeito, não deixar ele falar, aí isso não é intolerância. Quer dizer, estou usando a palavra intolerância no sentido exatamente inverso. Então, dessas experiências todas, vamos dizer, uma das mais profundas e marcantes, de certo, foi a leitura das obras do René Guénon, do Schuon e de inúmeros autores que os seguem ou foram influenciados por ele, como Titus Burka, de Sade, Hossein Nasser, Leo Shaya e outros tantos, né? É uma bibliografia imensa. E, evidentemente, tudo isso não bastava. Eu queria chegar perto e saber do que se trata. Tá certo? Então, através, fui fazendo contato, escrevia para um, escrevia para outro, acabei caindo lá na tarica do senhor Schuon, que aceitava membros sem exigir deles uma abjuração da sua religião originária, no meu caso, a católica. Então ele dizia: não, aqui, esotericamente, não existe a perspectiva da conversão, mas existe a perspectiva da oportunidade espiritual. Assim como Thomas Merton, sendo um monge, se entregou às práticas budistas, não por ter se convertido ao budismo, mas como, aí o Schuon dizia com razão, como uma oportunidade espiritual. Muito bem. Tive lá meus problemas dentro da tarica, que não vem ao caso agora, e falei: eu vou deixar para examinar essa questão quando eu estiver um pouco mais maduro. Quer examinar, já está examinando a minha cabeça, mas para examinar em público quando estiver um pouco mais maduro, né? E agora, aos 66 anos, talvez eu já esteja um homenzinho e esteja pronto para tratar destes assuntos. Então falei: bom, então vamos aqui começar uma espécie de acerto de contas, né, com René Guénon. Então, o curioso é que eu pus o René Guénon na lista dos meus gurus. Então o pessoal já me falou: nossa, é um guru, então ele é seguidor do René Guénon. Bom, eu usei a palavra guru num sentido quase humorístico, evidentemente. O guru é qualquer pessoa com quem você aprendeu alguma coisa. O termo técnico seria upa-guru, mas ninguém sabe o que é upa-guru, todo mundo sabe o que é guru, todo mundo usa a palavra guru. Então tem lá as pessoas das mais variadas orientações. Por exemplo, eu tomei como guru o René Guénon, eu tomei o Ludwig von Mises, né, que era um kantiano ateu, e outras, né? Então, se eu fosse procurar mestres numa linha coerente, em primeiro lugar, eu preciso já saber a linha coerente antecipadamente para escolher os mestres. É impossível, esse é o quadrado redondo, né? Então você tem que se expor a vários ensinamentos, né? Já diz a Bíblia que a multiplicidade de conselheiros é sempre uma coisa boa. Então vamos nos abrir a toda essa influência e ver o que dá. Tudo isto com a ideia de que eu estava em formação e de que eu não iria anunciar nenhuma conclusão mais definitiva ou mais estável antes de estar maduro para isso. Tanto que publiquei meu primeiro livro aos 48 anos de idade. Ninguém vai dizer que eu fui apressadinho, né? Então, isto aqui é um começo, vamos dizer, de um exame crítico da obra do René Guénon. Não para ver assim, propriamente o acerto ou o erro, mas para ver exatamente o que ele estava querendo e quais foram os resultados efetivos do seu ensinamento e onde estão as coisas hoje. Então, eu vou ler aqui e comentar. Um autor que assina seus escritos com o pseudônimo de Esfinge dá a entender que eles contêm um enigma e a ameaça implícita de devorar o leitor que não consiga decifrá-lo. O paradoxo maior da obra de René Guénon e o enigma que ela encerra reside em que, de um lado, ela ostenta o maior desprezo pelo mundo da ação, do tempo e da história, reduzindo literalmente a manifestação a um nada em comparação com a esfera da eternidade e dos princípios. Mas, de outro lado, ela tem como meta primordial, explícita e reiterada, promover ou apressar o advento de uma restauração tradicional, isto é, de um objetivo que deve cumprir-se dentro do horizonte do tempo e da história. Não há nisso nenhuma contradição em sentido lógico estrito, mas uma tensão entre dois níveis de discurso mutuamente incomensuráveis. Essa tensão não escapou de certo ao próprio autor, homem arguto entre quantos já existiram. No entanto, em vez de realçá-la e dar visibilidade às suas implicações, ele procede como quem a ignorasse por completo, sublinhando, ao contrário, a unidade em bloco de um ensinamento doutrinal, cuja formulação escrita impressiona de fato por uma coerência lógica na qual tudo, até os mínimos detalhes, remete aos princípios universais que fundam o conjunto. Ou seja, a obra em si ela tem uma coerência lógica do começo ao fim. Tá certo? Mas o objetivo que ela se propõe se coloca num outro plano. Tá certo? E esse objetivo ele não parece justificado por aqueles princípios universais e nós já veremos por quê. Esse conjunto, ademais, abarca uma tal riqueza e variedade de perspectivas que cada uma delas pode constituir um mundo à parte, um continente disciplinar inteiro, suficiente para absorver no seu estudo, para não falar das práticas espirituais a que deve conduzir, as melhores inteligências e o tempo de vidas inteiras, sem que surja nunca a oportunidade de articular os vários continentes no mapa-múndi da concepção guenoniana como um todo. Se você pegar, por exemplo, muitos desses escritores da escola tradicionalista, como por exemplo Jean Borel ou Jean Annis, você vê lá que eles pegam um tópico guenoniano, que é o simbolismo, e passam a vida pensando naquilo. E às vezes até nem tocando em outros aspectos da obra do Guénon. Eis porque, se o próprio Guénon não deu sinal de perceber a tensão acima referida, muito menos parecem ter se dado conta dela os seus principais discípulos, seguidores, admiradores e críticos, todos eles extasiados ante a visão imponente de uma unidade de doutrina e prática, unidade da doutrina da unidade, que assim a chamava Guénon, a doutrina da unidade, que o próprio autor veio enfatizar mais tarde, ao adotar o nome islâmico de Abd al-Wahid Yahya, João, o servidor do único. Acontece que, escamoteada aos olhos do leitor aquela tensão, torna-se difícil distinguir quais os pontos em que a doutrina do absoluto, ela chama a doutrina da unidade, a doutrina do absoluto, deve entender-se em sentido metafísico puro, direto e inambíguo, e quando se entremescla nela, como em filigrana, a insinuação de um plano a realizar, de uma ação a cumprir. Se levarmos a sério a presença da tensão, entenderemos que, em razão da distância incomensurável entre a unidade imutável dos princípios eternos e a multiplicidade quebradiça do mundo manifestado, a ação pretendida não é a única possível, nem a única desejável, mas apenas uma possibilidade entre muitas, não determinada por nenhuma fatalidade cíclica, mas tão somente oferecida num leque de escolhas ao arbítrio da liberdade humana. Guénon apresenta a restauração tradicional como uma espécie de fatalidade cíclica que deve ocorrer, né, ao fim então, de um período já mais ou menos predeterminado na doutrina hindu dos ciclos, cuja melhor exposição, estritamente guénoniana, é a do Gaston Georges Les Quatre Âges de l'Humanité, as quatro eras da humanidade. Né? Então, ele quer dizer, olha, essa restauração vai acontecer, queira ou não, assim que terminar o ciclo, quer dizer, a decadência alcançar o seu ponto mais fundo, né? Então haverá uma transfiguração do tempo e espaço, tudo se tornará simultâneo e a tradição, então, se levantará por si, sem que precisemos fazer nada, a não ser dar uma ajudinha, um pequeno estímulo aqui ou ali, porque ele acreditava fielmente que, dizia ele, quase em palavras literais, as leis da difusão das ideias são leis estritas e perfeitamente manejáveis, por assim dizer. Quer dizer, obedecem, a circulação das ideias obedece a leis estritas e quem conhece essas leis pode, então, manejar. Em parte, isso é verdade. Agora, acontece o seguinte, nós temos um problema de ordem doutrinal terrível aí no meio, que eu não creio que nenhum crítico do Guénon tenha assinalado, muito menos os seus discípulos. Toda e qualquer teoria cíclica supõe um movimento descendente. Isto é, o começo está colocado no nível altíssimo e depois tudo o que vem depois é uma longa decadência até que ciclicamente se opere uma restauração. Ora, você só pode falar de começo em termos de tempo. Então, se toda a esfera, quer dizer, dos princípios mais elevados, da espiritualidade mais pura, está dada no começo e tudo o que vem depois é uma decadência, isso significa que a escala do melhor e do pior, do mais elevado e do mais baixo, está condicionada ao tempo. Então a pergunta é, por que que o melhor tem de estar no começo e não num momento qualquer? Se você fala, quer dizer, da possibilidade universal, portanto da onipotência ou onisapiência, então, em princípio, as intervenções divinas não obedecem a nenhuma, pelo menos não obedecem rigidamente, a nenhuma sequência cíclica. Mas elas são decisões livres da liberdade humana e, portanto, mas o ponto mais alto pode ser alcançado a qualquer momento da história, tão logo Deus decida fazê-lo, como é de fato o que vê a Igreja Cristã com o advento de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos se deu no começo dos tempos. Então já temos aí um problema. Quer dizer, se o eterno, o supratemporal, o absoluto, predomina sobre a temporalidade, como que ele pode estar encadeado, vamos dizer, a uma necessidade cíclica que ele não pode violar? Isso é uma contradição absolutamente monstruosa. Então, o eterno tem prioridade ou ele está encadeado à necessidade cíclica? Né? Então, em suma, existe a onipotência ou a onipotência de Deus, a onipotência, vamos dizer, do Ser Supremo, como queira chamá-lo, tá certo? Ou existe a onipotência do ciclo, que o próprio Deus não pode violar? Na perspectiva cristã, a coisa principal não aconteceu no começo, mas aconteceu no meio. Aliás, o começo já tinha em vista esse meio. Porque quando se fala, por exemplo, da queda de Adão, por exemplo, era uma coisa que já estava prevista, tanto que a Igreja Católica fala da Felix culpa, a culpa feliz de Adão, que permite, então, o advento do Nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação das almas. Em segundo lugar, o começo, na própria Bíblia, não é um ponto tão alto quanto parece, porque logo após a criação vem a queda. É? O que que ele quer dizer? Que nós viemos de queda em queda. E que o advento de Cristo foi apenas uma restauração de uma tradição anterior. E é claro que o advento de Cristo pode ser visto das duas maneiras. Ele diz que ele veio para cumprir a lei, mas ele mesmo fala de uma nova aliança em que todos os compromissos da antiga lei são substituídos por novos compromissos muito mais simples e diretos e não condicionados a uma nação específica. Se ele tivesse vindo para restaurar a tradição anterior, então seria exclusivamente tradição judaica, não foi isso que ele fez, né? Ele a abriu para todo, a simplificou e a abriu para todo mundo, né? De maneira que todos nós viramos judeus, né? Então, vamos dizer, esse é um dos múltiplos problemas que vão aparecer aí. Sem a consciência da tensão, o determinismo cíclico prevalece de tal modo que a via guenoniana para a solução dos males do mundo parece não só uma fatalidade inexorável, mas uma obrigação estrita à qual devem curvar-se todas as pessoas qualificadas, todos os membros atuais e virtuais da elite intelectual. Então ele disse que ele estava falando para uma elite intelectual, muito discreta, aliás, que eram pessoas de altíssimo nível e que não teriam que agir exteriormente, mas apenas condensar, por assim dizer, uma força espiritual até chegado o devido momento em que aquilo se exteriorizasse. Se existe esse ciclo, estamos então no fim do Kali Yuga, tá certo? Então, todas as pessoas que estão qualificadas, que têm o nível requerido para participação em altas atividades espirituais, estão praticamente obrigadas, ou moralmente obrigadas, a participar dessa preparação da restauração, da suposta restauração tradicional. Essa via, quer dizer, a via guenoniana para a solução dos males do mundo, pode se resumir sem qualquer inexatidão, pois o próprio autor assim a definiu muitas vezes, como a absorção do Ocidente pelo Oriente. Absorção que tanto pode assumir a forma branda de uma restauração da tradição ocidental, isso é da Igreja Católica, sob o guiamento de autoridades orientais, autoridades espirituais orientais, como até de uma completa ocupação cultural, política, econômica e militar das nações ocidentais pelas forças do Oriente. Ele diz isso com todas as letras. Ele diz, por volta, no livro Oriente e Ocidente, que é de 1920 e pouco, ele diz, o Ocidente tem três saídas. Ele pode cair na barbárie definitiva, ele pode restaurar a tradição católica sob o guiamento e inspiração de autoridades orientais, entre as quais ele mesmo, evidentemente, né? Ou então pode ser ocupado pelo Oriente. Essa ocupação pode ser de natureza puramente cultural e espiritual, ou pode ser até uma ocupação, em caso extremo, uma ocupação político, militar, econômica, etc, etc, etc. Os discípulos católicos de René Guénon tentam fazer-nos crer que ele muito se esforçou pela primeira alternativa, isso é, pela restauração da Igreja Católica. Tem gente que acredita nisso até hoje. Como o provam, segundo eles, os artigos que ele publicou na revista católica Regnabit, os quais mostram, de fato, uma compreensão excepcionalmente profunda dos símbolos cristãos. Tem muito neguinho que se lê os ateu que se lê os artigos do René Guénon no Regnabit, ele converte a Igreja Católica na mesma hora. Mas o fato é que os primeiros contatos de Guénon com o meio católico e o início da sua colaboração nessa revista datam de 1925. Ao passo que os seus biógrafos são unânimes em declarar que a partida do filósofo para o Egito em 1930 assinala o momento em que, desistindo de qualquer esperança na restauração da Igreja Católica, ele passou a apostar todas as suas fichas na ascensão do Islã. Ou seja, como é que em 1925 ele começa um trabalho de restauração da Igreja Católica e chega em 1930 e fala, não vai dar, vamos partir para o Islã. Eu acho que é um prazo muito curto para chegar a esta conclusão. Ora, o que pode ter acontecido de tão significativo na Igreja Católica no prazo desses breves 5 anos para fazer do pretenso restaurador do catolicismo o apóstolo da islamização global? Nada, é claro. Ou foi o próprio Guénon que mudou de ideia muito rapidamente, ou, o que eu acredito mais, porque ele não era um sujeito de ficar mudando de ideia todo dia, Os seus esforços em prol da restauração católica não passaram de um ensaio superficial, feito mais por desencargo de consciência do que por uma confiança genuína na realização dessa possibilidade. Então isso quer dizer que em 1925 ele já não acreditava muito numa restauração da Igreja Católica e dizia, ah, mas vamos dar uma chance para ele. A chance é o seguinte, os católicos então vão tomar conhecimento, vão recuperar, né, a consciência dos elementos simbólicos que estão nos seus rituais, na Bíblia, etc., etc., do conteúdo doutrinal metafísico que está ali imbricado, conteúdo doutrinal metafísico que, por sua vez, o René Guénon mesmo expunha em outros livros, como Homens e Seu Devir Segundo o Vedanta, A Metafísica Oriental, etc., etc., etc. Então, isso quer dizer que a restauração da Igreja Católica já seria sob a condução de autoridades espirituais. Que autoridades espirituais? O René Guénon era membro de uma tarica desde os 16 anos. E a referência que, embora ele use com mais frequência a terminologia do Vedanta, quer dizer, da tradição hindu, a autoridade a qual ele estava ligado e que ele representava, porque ele sempre disse que isto aqui não é ideia minha, isto é a autoridade tradicional que está me ditando isso, tá certo? Ou ditando diretamente, ou ditando por alguma via espiritual desconhecida. Essa autoridade era o Sheikh Elish Erkebir do Egito, ao qual ele estava vinculado por um compromisso de discipulado. E cuja filha iria casar mais tarde ao mudar para o Egito. Então, a autoridade espiritual não era hindu, não era chinesa, não era budista, era uma autoridade espiritual islâmica. Então, isso é, o Islã vai aqui ditar, recuperar o senso originário do catolicismo e vocês se reintegrarão na tradição universal. Então, nessa perspectiva, evidentemente, o advento do Cristo só pode ser visto como uma das muitas restaurações cíclicas que aconteceram ao longo da história. Então, isto quer dizer que a pessoa do Cristo é apenas, como diz, um avatar, uma personalidade espiritual que reaparece de tempos em tempos sob várias encarnações ou várias figuras diferentes. E ele perde, no caso, toda a sua especificidade, tudo aquilo que é peculiar no Cristo fica sendo apenas a manifestação de condições históricas contingentes. Quer dizer, o Cristo aparece como ele aparece, com a personalidade que ele tem, tá certo? Apenas em função de circunstâncias históricas que assim o exigiam ou o solicitavam, tá certo? E não, vamos dizer, como a personificação única do Verbo Divino. Então, é necessário dizer que o Cristo, enfaticamente, ele diz que ele mesmo é a única encarnação desse Verbo Divino, os apóstolos dizem a mesma coisa, e ele diz assim, todos que vieram antes de mim são ladrões. Não poderia ser mais claro, né? Então, mais tarde chegou a haver uma discussão entre Fritjof Schoon e René Guénon, porque o Fritjof Schoon, que eu creio que essa altura já estava vivendo na América e tinha adquirido uma independência muito grande em relação ao Schoon, ao Guénon, ele começou a especular certas possibilidades teóricas que horrorizaram o Guénon. E uma delas era o seguinte, os sacramentos cristãos têm um poder iniciático por si mesmos, quer dizer, eles não são apenas ritos de agregação para o sujeito entrar na comunidade, mas são verdadeiros ritos iniciáticos que produzem uma transfiguração espiritual efetiva e continuam funcionando como tal até hoje. O Guénon diz, não, isto é um absurdo, porque O cristianismo, diz ele, apareceu não como uma religião de massas, não como um exoterismo, mas apenas como um esoterismo. Era para poucos, então era apenas um círculo de iniciados, e depois, em função da decadência geral do mundo romano, ele se exotericizou. Ele foi aberto para as massas numa fase posterior. Né? Então, ora, Cristo disse, ide por toda a parte e fazei prosélitos. Você não pode esquecer que a atividade pública do Cristo foi apenas 3 anos. E desde o primeiro momento, onde ele era o primeiro discípulo, ele já disse, ide por toda a parte e fazei prosélitos. Ele nunca disse, vamos guardar isto aqui para nós. Segundo, ele diz textualmente, o nada ensinei em segredo. Tudo que eu disse foi na praça pública. Então, esse ensinamento esotérico cristão, ele existe, mas ele já está nos sacramentos. Esotérico no sentido de que eles não são apenas ritos de agregação, mas são ritos realmente iniciáticos, como confirma o atual catecismo da Igreja Católica, promulgado pelo Papa João Paulo II em... agora esqueci. 92, acho. Né? Foi 92? 82, alguma coisa assim. Não, não interessa, não interessa. Ele tem afirmações como o seguinte, o sacramento do crisma, da confirmação, quer dizer, é uma segunda etapa da iniciação cristã. Ele usa exatamente este termo. Então, de certo modo, mostrando que já tinha absorvido aquela discussão Guénon e Chouan, e já está dando a resposta. Sim, são sacramentos iniciáticos mesmo. Hein? São ritos iniciáticos mesmo. E não há outro esoterismo cristão fora dos sacramentos, ou independente deles. Hein? Então, isso quer dizer que, pelo menos o Papa João Paulo II, ele tomou o partido do Chouan nessa discussão. E o Guénon ficou tão bravo com isso, mas tão bravo, que ele nunca mais quis falar com o Chouan, que era... Quer dizer, ele era uma espécie de padrinho espiritual do Chouan, e rompeu relações totalmente. As várias taricas que tinham se formado, então elas se bipartiram, uma parte virou guénonista, então a coisa se dividiu entre guénonistas e perennialistas, como preferem se chamar os discípulos do Chouan. E neste ponto, eu acho que o Chouan ganhou a briga, porque você vê pela continuação das obras dos autores tradicionalistas influenciados pelo Chouan, só eles argumentam neste ponto. E o pessoal que é contra, o pessoal que ficou estritamente guénoniano, não responde, não fala nada. Eles reforçaram o caráter islâmico da sua iniciação. Então, se a tarika do Chouan era aberta para ortodoxos, católicos, etc., etc., eles fecharam as tarifas de agora só muçulmano entra, e nós somos muçulmanos de estrita observância e tem que cumprir toda a Sharia e cala a boca burro. Né? Então, de certo modo, a riqueza de informações e de interpretações que foram baseadas na hipótese do Chouan, eu acho que dão a ele a vitória intelectual nesse debate, certo? Sem que essa vitória intelectual corresponda a um acréscimo de poder, porque metade das taricas ficaram do outro lado, né? Chefiada sobretudo pelo Michel Valsan, que era um romeno, e depois pelo Charles-André Gillis. Então, se você vê as obras desses camaradas, são estritamente muçulmanos, são muçulmanos de estrita observância. Então, ou foi o próprio Guénon que mudou de ideia muito rapidamente, ou seus esforços em prol da restauração católica não passaram do ensaio superficial para durar. Em ambos os casos, é preciso concluir que, ao menos na parte maior e mais significativa da sua existência de escritor e mentor, a meta de René Guénon foi pura e simplesmente a ocupação do Ocidente pelo Oriente. Especificamente, o Oriente Islâmico, no seu entender, o único herdeiro e porta-voz epocal legítimo das tradições orientais como um todo. Ele próprio confirmou isso da maneira mais ostensiva. A ação tradicional, segundo ele, tinha seu ponto de partida na formação de uma elite intelectual, não somente adestrada no conhecimento das doutrinas orientais, mas espiritualmente transfigurada pela participação em rituais iniciáticos no quadro de organizações esotéricas regularmente filiadas a uma, aspas, tradição legítima. Quando seu correspondente e admirador suíço Fritjof Schon voltou da Argélia no início dos anos 40, investido do título de Sheikh de uma tariqa, organização esotérica das mais tradicionais, e pondo mãos à obra na tarefa de formar uma elite intelectual nos termos desejados pelo seu antecessor, proclamou: "Vou islamizar a Europa", Guénon não hesitou em declarar que esse era o primeiro e único resultado concreto alcançado por seu trabalho de muitas épocas. Então, é preciso ser muito, muito, muito burro para não perceber que a obra inteira do René Guénon tem este objetivo: a islamização do Ocidente. Tanto que a hora que o sujeito apareceu, vamos dizer, com um instrumento prático para fazer isso, porque o Guénon não era um sheik, ele era um instrutor, ele só podia ensinar, ele não podia passar as iniciações, ele não podia agregar pessoas na tarica. Quando aparecia algum interessado, qualificado, ele mandava para algum sheik. De repente, tinha um sheik em plena Europa, né? Então, o que que esse sheik está lá fazendo? Vai islamizar a Europa, né? Isso nos anos 40. Então, o nosso webmaster, o Silvio Grimaldo, disse: "Não, mas no livro do David Bisson, que é René Guénon, Une politique de l'esprit, uma política do espírito, ele chega a outras conclusões." Não chega não, Silvio, né? Examina direitinho e você vai ver que o Bisson, ele nas últimas páginas do livro, ele vai mostrando o que sobrou da obra do René Guénon, qual é o estado posterior e mais recente da coisa. E você vai ver que as únicas linhas de continuidade que não são puramente islâmicas ou predominantemente islâmicas são, de um lado, a iniciativa de três autores que estão mais para o lado católico, que são Jean Anis, o Jean Borella, agora esqueci o nome terceiro, daqui a pouco eu lembro, cuja repercussão no meio católico foi a pior possível. Eles são tidos como realmente heréticos. Então, quer dizer, não tem penetração no meio católico. Mas também eu queria dizer, o efeito que teve no meio católico foi na cabeça dessas três pessoas e mais três ou quatro que os seguem. Em segundo lugar, existe uma continuidade na esfera maçônica, também continuidade muito modesta. E o que você vê por todo lado é o florescimento das taricas, né? Então, isso quer dizer que, maciçamente, a obra do René Guénon não é continuada pelas taricas, né? Em termos de, sobretudo, vamos dizer, nos termos do Michel Voisin e do André Gilis, quer dizer, é o islamismo de estrita observância. A tarica do Schon se dissolveu após a morte dele, ela terminou muito mal por causa de escândalos e brigas, se dissolveu e tem várias taricas que emergiram dali, e que eu saiba, a principal é também de estrita observância islâmica, malgrado as pretensões universalistas do seu discurso. Tá certo? E a terceira corrente que sobrou, tá certo? Que não é nominalmente islâmica, é a do Alexandre Dugin, que é o quê? A Eurásia e, portanto, a ocupação militar do Ocidente, militar e econômica do Ocidente pelo Oriente. Essas são os herdeiros do Guénon, tal como o resume brilhantemente o David Bisson nesse livro René Guénon, Une politique de l'esprit. Né? Então, em vez de desmentir qualquer coisa que eu estou dizendo, não, o Bisson dá ali a confirmação total. Quer dizer, sobrou um vasto movimento islamizante das taricas e um pequeno zunzum, né, maçônico, e um pequeno zunzum católico, tido como herético. Eu tenho aqui estudos publicados na Sociedade Augustin Barruel, que é do núcleo de católicos tradicionalistas franceses, que eles fazem um exame absolutamente implacável das ideias do Jean Borella, que é, sem dúvida, um grande pensador, um dos grandes conhecedores do simbolismo universal, mas que não parece desfrutar, então, de muita autoridade no mundo católico. Então, Porém, entre esses resultados da obra de Agnon, existe esse que aparece no Catecismo da Igreja, que não é um resultado do René Guénon, mas uma resposta ao René Guénon, dizendo claramente, não, você está errado. Os sacramentos têm uma função iniciática, sim, ao contrário do que você disse. Esta pretensa exoterização acidental que você disse não pode ter acontecido, né, nos breves 3 anos do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E, ademais, seria totalmente inconcebível que a parte melhor e espiritualmente mais elevada do cristianismo estivesse nas organizações esotéricas que aparecem como a companheiragem na Idade Média ou que depois se transforma na maçonaria, porque isso implicaria dizer que Jesus Cristo passou um ensinamento para os apóstolos de outro ensinamento secreto para outras pessoas, ensinamento que só viria a aparecer mais publicamente a partir do século XVI. Então, quer dizer, Jesus não apenas tem um ensinamento secreto, mas ficou secreto durante 16 séculos e, de repente, aparece os caras, eu tenho aqui o cristianismo primordial e vocês estão todos enganados. Né? Não por coincidência, quando este ensinamento vem à tona, essas doutrinas da maçonaria vêm à tona, logo aparece também a reforma protestante e tudo vira ali um caos e a divisão do cristianismo que dura até hoje. Então, continuando aqui. A obra de Guénon abrange duas linhas mestras. De um lado, a exposição de uma doutrina metafísica universal, subjacente, segundo ele, a todas as grandes tradições religiosas. De outro, as instruções gerais preparatórias à formação de uma elite intelectual destinada a islamizar o Ocidente, seja pela via sutil e discreta da influência hegemônica exercida sobre a Igreja Católica, hipótese logo abandonada em 1930, se não antes, seja pela via da ocupação total. Em ambos os casos, essa obra, tida às vezes como apolítica, às vezes como acentuadamente conservadora, se insere da maneira mais nítida no quadro da mentalidade revolucionária, tal como a defini em trabalhos anteriores, isto é, a busca de uma transformação radical da sociedade ou do mundo todo a ser realizada por meio da concentração de poder. Poder pode ser concentrado tanto na mão do Islã quanto na mão do esquema eurasiano que abrange também o Islã e cujas, vamos dizer, finalidades imperialistas e invasivas são mais do que declaradas. Não deixa de ser significativo que mesmo entre os guenonistas, os continuadores de Guénon na esfera católica, um dos principais grupos, chefiado pelo Daniel Cologne, criou uma revista, não me lembro mais o nome da revista, uma das primeiras atitudes da revista, como católica, foi dar total apoio à Revolução Iraniana. Então você vê que mesmo os católicos estão ali entrando, vamos dizer, na rabeira do movimento islâmico. Então, quando o Guénon fala, vamos dizer, da ocupação do Ocidente pelo Oriente, ele não está brincando, ele está dizendo exatamente o que ele está querendo. E esta é a chave de toda a sua obra. Então, a chave não está na esfera espiritual, não está na esfera metafísica, está no momento histórico no qual ele intervém, vamos dizer, com uma ação ao mesmo tempo sutil, profunda e enormemente poderosa, como se pode ver pelos seus resultados hoje. Então, pela primeira vez, começo a entender do que se trata no René Guénon. E muitas coisas que são expostas ali, como pura doutrina metafísica, a política suprahistórica, etc., não são bem suprahistóricas. Por quê? Na concepção guenoniana, o advento do cristianismo é apenas uma das muitas restaurações cíclicas. Né? E Jesus Cristo, então, se identifica, vamos dizer, ele é dissolvido na ideia mais geral do Logos Divino. Há um Logos Divino que se manifesta aqui, ali, ali, ali, ali, e tem uma que, das suas manifestações que chama Jesus Cristo. Tá certo? Acontece o seguinte, quando vocês vão comungar, o que o padre diz ao dar a hóstia para você? Este é meu espírito? Não, esse é o meu corpo e meu sangue. É? Isso quer dizer que a presença corporal de Nosso Senhor Jesus Cristo é a coisa fundamental. O que é que o Jesus Cristo promete depois do fim dos tempos e do juízo final? A sua sobrevivência em espírito num mundo, num paraíso etéreo, tá certo? Não, promete a ressurreição da carne. É? Isto quer dizer que a presença histórica de Jesus Cristo naquele tempo, naquele momento, a presença corporal é o elemento fundamental, que não pode ser dissolvida numa noção geral, onde do Logos, que apareceu um pouco na Índia, um pouco não sei onde, embora o Logos esteja efetivamente presente lá. Hein? Ele está presente. Em todas as tradições há algo de divino, há alguma manifestação do Logos, há. Mas o Logos só está presente carnalmente num momento, num único momento. E é esta presença física dele que garantirá, através de uma operação física, que é a presença real na hóstia, garantirá a salvação das almas. Então, isso é absolutamente incompatível com a ideia de que o cristianismo é apenas, vamos dizer, uma restauração de uma religião primordial. Essa religião primordial pode ter existido, tá certo? Mas o elemento fundamental é a presença do Cristo naquele momento. A igreja considera aquilo então o centro da história. Então, se é o centro, não é apenas um capítulo, uma restauração parcial dentro de uma linha de decadência. É uma coisa completamente diferente disso. E essa perspectiva corporal parece totalmente alheia ao Guénon. Porque ele diz o seguinte: nós não queremos a salvação da alma, nós queremos uma coisa maior, mais elevada. Nós queremos nos transformar, tá certo? No absoluto e no eterno. Quer dizer, é uma divinização do homem, não através, vamos dizer, diz Jesus Cristo, mas pelas práticas esotéricas, podem ser hindus, islâmicas, etc, etc, etc. E que, em última análise, vai cair, sim, no gnosticismo, no sentido estrito da palavra gnosticismo, porque ele sempre confunde. Não, nós estamos falando de gnose, que não é exatamente o gnosticismo, né? Mas acontece que essa série de rituais esotéricos, eles não vão santificar a pessoa. Eles vão elevar o seu nível de conhecimento espiritual. Então, ninguém fala ali, vamos dizer, de uma graça recebida, de uma graça oferecida, como se diz, de graça, tá certo? Mas do resultado de um rito oficiado ou por um sheik islâmico ou por qualquer outra pessoa. Então, quando o Guénon diz isso, ele está sendo coerente com a sua teoria cíclica. Porque, vamos dizer, essas várias manifestações do Logos são apenas, como tudo está indo sempre para baixo, tá certo? Então, as manifestações do Logos são apenas restaurações, parciais, né? Então, ele é bastante coerente nesta coisa, mas onde fica ali, vamos dizer, a ideia da restauração da carne? E onde fica, vamos dizer, a presença corporal, a presença real do Cristo na Eucaristia? Tudo isso desaparece, evidentemente, né? Então, pergunto eu, como poderia haver uma restauração da Igreja Católica sob a influência desta doutrina? Não pode, de jeito nenhum. Vai ser um pseudo-catolicismo, né? É uma fachada católica com um fundo islâmico. O hindu, mas hindu através dos islâmicos, né? Outra coisa que eu devo assinalar é que nesses meios tradicionais, tradicionalistas, eu não conheci uma única pessoa santa. Não conheci sequer uma pessoa que fosse moralmente notável. Ao contrário, só o que eu vi ali foi briga, intriga, maledicência, um comendo a mulher do outro. falando coisas horríveis a respeito um do outro, que circulam até hoje. É uma coisa horrível o que circula. E frequentemente, circulando em versão mentirosa, até tem um sujeito que num relatório desta grossura colocou lá o meu nome, dizendo que eu era um discípulo fiel e o maior puxa-saco René, que o João teve ao longo de toda a sua vida. Falou, eu? Hã? Meu Deus do céu! Se houve alguém que teve motivo de que saiu dali, vamos dizer, horrorizado, fui eu. Quer dizer, o contato com o Suon foi breve, foi assim, um ano e meio, mais ou menos, e daí ele falou, não quero mais saber, o negócio aí está muito grave, tá certo? E na hora que eu vi que uma organização poderosa deste tipo se dava ao luxo de mover um processo contra mim, angariando seis testemunhas falsas, testemunhas que iam lá e depunham com segurança absoluta. Porque as minhas testemunhas que estavam dizendo a verdade, estão tudo tremendo e dando a impressão que estão em mentira. Que se eu não tivesse a prova documental do que eu estava dizendo, eu teria sido condenado. É? Mas, olha, testemunho não adianta nada em face de uma prova material. Então, os caras saíram dali totalmente desmoralizados. Né? E depois eu soube que este procedimento de usar um assédio judicial em cima de pessoas desagradáveis era um costume. Eu digo, mas que raio de autoridade espiritual é esta? É? Que precisa usar desse tipo de expediente baixo, que é digno mais do PT, tá certo? Então, eu vi ali muita baixaria. Eu não quero ficar cuspindo na memória das pessoas, porque eu acho que o Schuon tem uma grandeza. Você lendo os livros dele, tem uma grandeza. E eu não posso negar que aprendi muita coisa ali. Apenas ele não era tão grande quanto ele imaginava. Ele era grande, mas pensava que era dois, né? E, na verdade, o próprio Guénon teve uma postura muito mais modesta do que ele. Então, o Guénon, embora estivesse com a opinião errada, com a doutrina errada, e o Schuon com a doutrina certa, o Schuon teve a atitude errada, ao passo que o Guénon foi muito mais comedido, por assim dizer. Ele nunca se colocou como mestre espiritual, ele nunca deu iniciação a ninguém, e nunca desfrutou, vamos dizer, daquela autoridade física direta sobre os discípulos que o Schuon desfrutou, porque a regra nas taricas é o seguinte, é que o discípulo se coloca nas mãos do Sheikh como um cadáver nas mãos do lavador de cadáver. Quando você vai enterrar um cara no Islã, tem que lavar o cadáver primeiro. Então, você está ali tão passivo e obediente quanto o cadáver nas mãos do lavador de cadáver. Então, para isso, para vocês terem ideia de até onde vai a autoridade desse Sheikh. O Shuon, ele determinava, por exemplo, como deve ser a decoração da sua casa, quantos cigarros você pode fumar por dia, o que você pode dizer, o que não pode dizer. Era uma interferência brutal e, às vezes, contraditória ao ponto de levar a gente ao desespero, tá certo? De maneira que um dia aconteceu umas coisas esquisitas, eu mandei umas cartas mal criadas e como você não pode sair da tarefa, só pode ser saído. Então eu saí da maneira mais simples. Eu cometi uma infração intolerável e eles me botaram para fora, que era exatamente o que eu estava pedindo a Deus, que eu não estava aguentando mais aquilo. O fim da tarefa do João foi uma das coisas mais deprimentes do mundo. Eu não vou entrar em detalhes, mas a acusação de pedofilia lançada por esse cidadão, eu acho que é injusta, eu acho que ela não é verdadeira. Mas se um homem da estatura do Schuon pode inventar uma acusação falsa contra um pobre rapaz latino-americano, então certamente, aos olhos de Deus, ele merece também uma acusação falsa e altamente desmoralizante. Eu fiquei com pena, eu achei que foi esse rapaz que moveu isso. Mais tarde ele foi reconhecido como um sujeito desequilibrado. Os sites que divulgam esse material dizem, olha, esse cara realmente. Todo mundo concordou, ele não, realmente não bate os pinos. E a hipótese de que a escola tradicionalista seja um fascismo é assim, é puro raciocínio metonímico. Hein? Então, é claro que esse tradicionalismo, que é, vamos dizer, um instrumento da ocupação islâmica, ele tem aspectos que lembram remotamente o fascismo, tá certo? Mas são apenas são propriedades secundárias ou até acidentes, tá certo? E você tentar explicar uma coisa como o esoterismo islâmico, que tem 1.400 anos de idade, por uma coisa que começou em 1920, eu digo, bom, é você explicar o antes pelo depois. É o total anacronismo, quer dizer, é uma coisa que não tem confiabilidade historiográfica real. O que vocês estão olhando lá fora? O que está acontecendo aí? Então, continuar lendo aqui. A ignorância, o descaso quanto à atenção acima apontada, faz com que, para os discípulos e admiradores do mestre, eu me considero um admirador ainda, tanto dele quanto do Shuang. Tá certo? Eu não estou dizendo nada disso aqui para desmoralizá-lo. A segunda dessas linhas decorre da primeira, como consequência óbvia e incontornável. Isto é, você tem aqui a doutrina metafísica, dela você tem a doutrina dos ciclos, e da doutrina dos ciclos decorre a destruição do Ocidente e sua ocupação pelo Oriente. Acontece o seguinte, que o Guénon estabelece uma hierarquia muito clara entre o que é a metafísica, que trata de realidades eternas, absolutas e imutáveis, e a mera cosmologia, que é a história do, vamos dizer, do acontecer cósmico, tá certo? Mas, no caso, ele está condicionando a metafísica à cosmologia. Se ele diz que a próxima etapa do desenvolvimento cosmológico é fatal e imutável, e é a restauração da tradição por via do Oriente Islâmico, então significa que aquela esfera metafísica do absoluto não é tão absoluta assim, ela está condicionada, vamos dizer, a um fator temporal evolutivo. Quer dizer, a história está agora amarrando a eternidade e comprometendo a realizar certas coisas dentro de um prazo cíclico predeterminado. De modo que entre eles, os discípulos, mesmo os católicos sinceros, acabem servindo ao projeto da islamização global, seja porque veem realmente nela a única via para a redenção espiritual do mundo e da própria Igreja Católica, seja porque não chegaram a elaborar claramente a articulação entre esses dois aspectos do ensinamento guenoniano, a qual, na verdade, é das mais problemáticas. A meta da obra de Guénon é, em suma, islamizar o Ocidente em nome de uma doutrina metafísica universal que transcende as fronteiras confessionais e fazê-la de tal modo que a islamização pareça, nas condições do mundo presente, a única alternativa coerente com essa doutrina. De modo que tudo vai acabar indo lá, ou vai para o Islã, ou vai para o projeto eurasiano, que é a mesma coisa. E até um católico, isso, ex-professo como Daniel Cologne, acaba aplaudindo aí como grande acontecimento do mundo contemporâneo, a Revolução Iraniana. É assim que uma doutrina voltada nominalmente ao eterno e supratemporal se torna uma das intervenções mais fundas, eficazes e devastadoras já vistas no mundo da história e da política. A passagem entre esses dois níveis atravessa uma rede de ambiguidades e dificuldades que, se não percebida e analisada, não deixa ao leitor outra alternativa senão ser devorado pela esfinge. Então, deu aqui, olha, admiro muito o trabalho da Esfinge, aprendi muito com ela e tal, mas eu acho que não é bom ser devorado. Nós podemos vê-la de fora, de algum modo. Tá certo? Vocês viram que o Alexandre Dugin ficou anos estudando René Guénon. E a ideia dele era juntar tudo aquilo que fosse anti-ocidental. O Islã, o comunismo, o nazismo, o fascismo, todo o nacionalismo de vários lugares, e jogar tudo contra o Ocidente. Então, o que é? É a ocupação do Ocidente pelo Oriente. Então, todas as afetações de atitude apolítica do Guénon, não digo que fossem falsas, mas era uma precaução para que, vamos dizer, a sua obra não fosse, os efeitos da sua obra não fossem estrangulados em tempo por uma polêmica política que iria rebaixar o nível da coisa. Porém, a partir da morte do Guénon, nas décadas seguintes, o fator político foi, vamos dizer, se condensando e se adensando cada vez mais, né, em movimentos da chamada ultradireita, entre os quais o próprio Alexandre Dugin. Não é isso? Agora, a gente explicando essas coisas aqui, é que você vê como a intelectualidade brasileira, tanto a esquerda, progressista, quanto os liberais conservadores, está longe de ter a menor ideia do que se passa no mundo. Quer dizer, o Brasil virou uma espécie de bolha, tá entendendo? Onde, né, a bolha assassina, né? A bolha come tudo e o que entra dentro dela morre. Quer dizer, não há mais mínima esperança do pessoal entender esta coisa. Você imagina, por exemplo, um sujeito marxista que de repente cai um livro René Guénon na mão dele, né? Ele, se ele entender alguma coisa, vai levar um choque, que ele não consegue ficar marxista mais 5 minutos. E daí o que ele vai fazer? Vai dizer, descobrir via luz. Né? Então ele vira o quê? Um tradicionalista. Coisa que eu, na verdade, nunca virei. Eu entrei lá experimentalmente, em boa fé, mas... Né? O simples fato, quer dizer, de o Schuon aceitar essa possibilidade, quer dizer, de, ah, você entra aqui, mas você não está abjurando da Igreja Católica. Isso aqui não é uma conversão, é outra coisa. Então, ele deixou a porta aberta para eu sair. Né? Ainda que não podendo sair por minha iniciativa e devendo cometer alguma inconveniência para poder ser tirado de lá. Né? Então, é esta, em parte, vamos dizer, a história dessa minha experiência, que custou caro, custou anos a fio, esse processo levou 6 anos, né, durante os quais o meu primeiro advogado ficou louco e quis matar uma das testemunhas. O segundo advogado teve um infarto e ficou totalmente inutilizado. E o terceiro advogado teve um infarto e morreu. Você vê que tem uma cuba no ar, hein? E o quarto advogado, então, que aliás era genro do terceiro falecido, né, foi lá e encerrou o negócio brilhantemente, finalmente fez o que tinha que fazer, chegou lá, mostrou o papelzinho, falou, está aqui a prova, acabou essa porcaria, o juiz na memória deu a sentença. E o sujeito ficou com tanta dó de mim que ele nem me cobrou nada. Falou, não, você já sofreu demais com esse negócio, 6 anos essa porcaria. Então... Eu espero que... Tem alguma pergunta aqui? Fale mais alto, por favor. Eu queria que você desenvolvesse minimamente, se fosse, a questão da espiritualidade, da autenticidade. Não sei se a palavra certa seria autenticidade, mas a expressão do poder de Deus através do Islã, como que acontece isso, se acontece... Não é do Islã. Não é do Islã. É o Islã. Você vê isso no Islã, no hinduísmo, no budismo. Algo da espiritualidade, algo do Espírito Santo tem ali. Mas é tal negócio já, eu acho que já muito parcial, filtrado, alterado, modificado. É uma coisa que você descobre a verdade ali no coração de cada uma dessas tradições. Mas existe um elemento que, curiosamente, contrasta muito com a perspectiva do Guénon, que é o seguinte, que é a ação de Deus no mundo físico. Né? Isto aí, o Guénon raramente fala disso aí. Por exemplo, os milagres da Igreja Católica. Só no século XX você tem, né, alguns milhares de casos de estátuas da Virgem que apareceram chorando e que foram submetidos a tudo quanto é teste. Né? E... Não havia treta, não havia uma máquina, não havia coisa nenhuma, eram lágrimas humanas verdadeiramente. E daí, como diz um autor, Pierre Jovanovic, eles nunca se viu um anão de jardim ou uma estátua do Buda chorar. É? Também nunca se viu, em nenhuma tradição do mundo, o fenômeno, vamos dizer, dos corpos imaculados de santos que são exumados 50, 60, 70 anos depois e que estão absolutamente intactos. Isto nunca aconteceu em nenhuma tradição. Também você não tem um caso, vamos dizer, de um único homem como o Padre Pio que operou milhares e milhares e milhares de confirmados, e você não tem nada em nenhuma dessas tradições, como a profecia de Fátima, que se cumpre, vamos dizer, que é testemunhada, vamos dizer, por 70 mil pessoas e que depois as profecias anunciadas se cumprem milimetricamente. Então, esta ação, né, no mundo, dentro de uma perspectiva guénoniana, pode parecer até uma coisa desprezível. Mas acontece que isto é o centro do cristianismo. Quer dizer, esta ação física de Deus no mundo e a ressurreição dos corpos, isso é a essência do cristianismo. Então, não se trata, vamos dizer, de uma ascensão espiritual, tipo plotiniano, em que o sujeito, o neguinho vai para o céu e não volta nunca mais. É? Não é realmente assim. Então, o que que Jesus promete ali no Apocalipse? Um novo céu e uma nova terra. Ele não falou só um novo céu, é? Para a ressurreição dos corpos numa nova terra. Tá certo? Então, isso quer dizer que a perspectiva Gnonena, que é puramente ascensional, de você se transformar no Brahman, né, e se retirar do mundo da manifestação para sempre, tem pouco ou nada a ver com essa perspectiva cristã. No entanto, eu já citei muitas vezes aquele versículo do Evangelho de Mateus, em que João Batista, que está na cadeia, manda perguntar, os discípulos perguntarem para Jesus: é você mesmo o Messias que nós estamos esperando ou devemos esperar um outro? E Jesus lhes responde: vocês voltam e contam para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andar, vocês viram o cego enxergar e vocês viram o sujeito que estava leproso aparecer limpo. Foi isso que vocês viram. Então o que é isso? É método científico, pô. É? Ele está se referindo a fatos da ordem física que mostram a presença e a ação de Deus no mundo físico. E esta presença e esta ação, ela se torna, sobretudo, manifesta com a vinda do Cristo e com as sucessivas intervenções de Nossa Senhora, que estão ficando cada vez mais frequentes. Você reduzir tudo isso a apenas mais uma restauração cíclica não me parece muito proporcional. Bom, se for pelos frutos conhecereis, eu não vi frutos de santidade no meio tradicional. Nada. Nada. E, aliás, eu não vi nenhuma daquelas pessoas saber nada que ela não pudesse aprender em livros. Então, não adianta aprendizado teórico, você tem que passar para a disciplina, passar pelas iniciações. Bom, vocês passaram pela iniciação, mas vocês só sabem o que está escrito no livro. É? Não há nada ali que precise uma intervenção divina para você ficar sabendo. Por exemplo, será que foi o Espírito Santo que ditou para o René Guénon a ideia de que em 1930 e pouco, eles diziam que a China jamais seria bolchevista? Isso por quê? Porque toda essa visão que ele tem do Oriente, isso é um Oriente idealizado, não é um Oriente historicamente manifesto. Já em 1950, Júlio Zévo dizia: ah, esse Oriente que você está falando é o Oriente idealizado, porque o Oriente atual não tem nada para nos ensinar. Aquilo é uma bela porcaria. Quer dizer, a revolução comunista, a revolução cultural na China, tá certo? A ditadura soviética, né? Depois a revolução islâmica, esse caos todo no Islã, falou: é isso que vocês têm para nos ensinar? É vocês que vão nos restaurar a ordem que vocês mesmos não têm? O Évola disse isso em 52. Guénon ainda estava vivo quando ele disse isso. Então, esse Oriente dele é um Oriente idealizado. Esse é um Oriente idealizado. Mas esse Oriente idealizado aparece como uma figura, um símbolo que vai dar autoridade ao Oriente real, Oriente histórico, para ocupar o Ocidente. Então é uma ideologia. Isso é característico da ideologia. Confundir o idealizado com o real. E dar, portanto, a uma autoridade histórica, real, política, econômica, etc., etc., o prestígio, né, de um Oriente mítico. Isso é um raciocínio tipicamente ideológico. Então, quer dizer, há um forte componente ideológico do René Guénon. Não nego que esta operação que ele fez obteve os resultados mais espetaculares do mundo. Eu acho que toda o que esse cara fez sozinho, ele de certo modo superou até a KGB. Porque em 1930, quando ele fez na Sorbonne a conferência sobre a metafísica oriental, ninguém ligou a mínima. Falou: que negócio de Oriente, de Islã, isso é tudo, está acabado. Já 20 anos depois, os caras estão ocupando tudo. Então, ele fez sozinho uma coisa que a KGB inteira teve dificuldade para fazer. Então, não se pode negar o gênio estratégico deste homem. Digo, mais gênio estratégico do que gênio metafísico. A estratégia dele é mais inteligente e mais correta do que a metafísica dele. Não para destruir, ele nunca quis destruir o cristianismo, ele quis absorvê-lo. porque ele acreditava realmente que o cristianismo, a fonte do cristianismo, é uma tradição primordial. Essa tradição primordial só tem como representantes dignos hoje o Islã, algum pouco sobrevivente do hinduísmo, e a maçonaria. Então tratava de resgatar o cristianismo inserido dentro deste quadro. Você vê que isso não deixa de ser ter a sua similaridade com a política da ONU, né, e dos globalistas que querem transformar a igreja, vamos dizer, numa espécie de filial de uma religião mundial. Não digo que René Guénon não aprovasse isso, mas ele não era isso que ele queria, que é colocar a Igreja Católica sob o comando da ONU, mas colocar sob o comando da autoridade espiritual islâmica. Então, muito bem, é claro que nós podemos tirar daí muitas conclusões que podem ser úteis para a interpretação, a compreensão da própria situação da América Latina e do Brasil, mas não vamos fazer isso hoje porque não dá mais tempo. Né? E eu estou cansado, não vou responder pergunta. Tá bom? Então, eu já estou ficando velho, decrépito, senil. Então, vocês vão me perdoar. E as perguntas ficam para a próxima. Até a semana que vem. Muito obrigado.